Em ambas versões, Mowgli é inteligente, habilidoso, gentil, safo, mas tem seus momentos infantis e é bem ingênuo no começo. Os contos ainda mencionam que ele sabe palavras de vários grupos de animais para se proteger, e que também é filho de lenhador, por isso tem instinto de construtor. Na animação, a origem de Mowgli é desconhecida, e assim como nos contos, ele é inteligente, habilidoso, mas tem seus momentos de brincalhão, de teimosia e é bem inocente no começo. A representação de Baloo difere nas duas versões. Nos contos, ele é mais sério, responsável por ensinar os lobos mais jovens sobre a lei da selva, e atuando como um professor para Mowgli, o disciplinando com frequência. No filme, Baloo é fanfarrão, com fama de malandro segundo Bagheera, agindo mais como um amigo de diversões para Mowgli, ensinando a se divertir e sempre brincando. Bagheera é uma figura respeitada na selva, algo que é comum em ambas as versões. Mas os contos mencionam um passado trágico, em que ele nasceu em meio aos homens, mas acabou se libertando depois de perder a mãe dele, um antecedente que é omitido no filme. Nos contos, ele também mima Mowgli como se fosse um irmão mais novo. Na animação, Bagheera age mais como um protetor do que como um irmão mais velho, exigindo obediência e postura de Mowgli. Nas duas versões, Akela é o líder da Alcateia. Nos contos, ele começa viril, mas vai ficando mais fraco com o passar do tempo. Na animação, nada pode ser afirmado sobre ele, além de que ele é o líder da Alcateia. E a participação dele na história é pequena, acaba fazendo uma ponta praticamente, diferente de alguns contos. Shere Khan também difere nas duas versões. Nos contos, ele é percebido como fraco, visto que nasceu com um problema na pata, por isso é chamado de O Manco, e caça gado por ser uma presa mais fácil, e eventualmente caça homens, o que é mal visto por aqueles que seguem a lei da selva. Além de menos ameaçador, ele também é carismático, visto que conquista a amizade de vários lobos da Cauteia de Sione, conforme Akela vai ficando mais velho. No filme, ele é visto como alguém tão forte que seria capaz de derrotar toda a Alcateia, e todos que o encontram temem de alguma forma, exceto Mowgli. Os macacos, nos contos, são chamados de Bandarlog, ou Povo dos Macacos. Não possuem personalidade ou memória. Não seguem a lei da selva, não têm líder, se comunicam apenas entre si e só brigam de forma injusta. No filme, eles também são baderneiros, mas conseguem se comunicar com outros animais e possuem uma certa organização, sendo liderados pelo Rei Lu. Ka também é retratado de forma diferente em cada versão. Nos contos, ele não faz parte da tribo dos animais da selva, mas ainda assim é bastante respeitado, é faminto, não é agressivo até ser insultado. Age como um aliado de Bagheera e Baloo e não está interessado em comer Mowgli. Na animação, Ka atua como um vilão secundário, interessado apenas em devorar o filhote de homem. Hathi, o elefante, também aparece nas duas versões e é bem diferente em cada uma delas. Nos contos, ele é o senhor da selva, sábio guardião da lei da selva. No filme, ele é o líder militar dos elefantes, rigoroso, mas um pouco atrapalhado. Os contos exploram mais os pais adotivos de Mowgli, pai lobo e mãe loba. Nada é muito revelado sobre pai lobo, agora a mãe loba é conhecida como Raksha, a demônia, por ser uma caçadora eficiente. Ambos personagens aparecem na animação, mas sem qualquer desenvolvimento e são menos recorrentes do que se comparado aos contos. É mostrado que, tanto nos contos quanto no filme, que Mowgli possui diversos irmãos. Mas um que tem um certo destaque em alguns contos é o irmão cinzento, o filhote mais velho, participando de uma jornada importante do seu irmão adotivo. No filme, nenhum dos irmãos adotivos sequer tem nome. Um personagem recorrente dos contos é Tabaki, o chacal lambipratos, que age como um subalterno a Shere Khan e que não foi adaptado para o filme. Outros personagens dos contos que não foram adaptados para a animação são Messua, a mãe adotiva de Mowgli, e Buldeo, um caçador da Vila de Homens. Em personagens originais do filme, o Rei Lu é um personagem exclusivo do filme, já que o orangotango de Bornéu, a espécie ao qual o Rei Lu pertence, não é nativo da Índia. Os abutres também são personagens originais, embora nos contos exista Tio, o abutre, que faz pequenas participações ao longo dos contos.